there are three operators in Alaska has passed peer to enter, right, actually, Juliet to standard 11, stand 11. We have upcoming traffic here, taxi via Juliet, stand 11, passing 3. Yeah. 3858, controle Salvador, sendo identificação. Você foi para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro no 019. 060, chegada à Mare, está 3858, 019. 5450, controle 120, decimal 8. 360, autorizado, via Upper, no 7, fora 510, vai estar posto. 4508.2 com controle de voo, nome é o número. Virar Bor elétrico, ok? Bor elétrico, ok? Então 3 também pronto, agora menos 3. Contato radar na decolagem, sul para o nível 090 na saída cone. 090, saída cone, 2281. Preciso nomear a cópia. Prossiga. IP 5216, está autorizado Aracaju. Nível 130, via Golf 677, decolar pista 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Conde, achando a transponder 0275, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, 130, via Golf 677, decola na pista 10, curva esquerda, perfil da Conde, chamando 1208, controle Salvador, e achando 0275, 8521. 310, controle de Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 019. 0019, com ajuste. Juliette, com ingresso. E a Alfa, reporta lá, Juliette. 2, desça para 2, meu pai, altimetro 1019. Para 2000, 1019, confirme, desce direto para 2000? Autorizado. Vem, desce direto 2000, tá? Sim, beleza. Salvador, muito boa noite, Altan 3603, Israel. 3603, contato radar na decolagem, estou para o nível 340 na César da El, após Leda, direto Bridge. Após Leda, vou abrir, já está 3603. Oportunidade do 3603, vá direto da El, senhor? Autorizado. Direto da El, obrigado. 3062, autorizado a final do procedimento LSX-Way para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. 060, como é estabilizado, 3062. 3858, desça para 3, meu pai, altimetro 1019. 3.1019, então, 3858. Via Juliette, prossegue portão 01. Portão 01 via Juliette, ok. Postal RM310, desça para 4 mil pés, altímetro 1019. Então 3603, possível coordenar um diretaço bridge aí pra gente? Aguarde. Obrigado. sintonizado no localizador e avistando a 03662. Torre 118-162. 182, e rebanho. 3858, devido a tráfego transportando a extensão com prioridade para pouso na pista no 7. Retoração, esquerda proa 040, limite lock. 040, esquerda, zona 3658, limite lock. Boa noite novamente, objeto 5827, informação Sierra, por gentileza, autorização Galeão, está no portão de número 4. Negativo, plano web 5827, confirma horário. Para área da Cruz 24 da próxima. Pouco cedo, assim que chegar, eu chamo para cópia o web 5827. Solicito para o Galeão, preparado a Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, guardando cópia, obrigado. Mostra na 310 sobre veteração, mantenha presente proa, limite localizador. Deixa para 3.100, reduz a velocidade 2.009. Desce para 3.2009, mantenha proa, limite lock, 6310. A 303, está presente o voo abrir e chama o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Está presente então o voo abrir e chama Recife, 125-1, 133-25. Muito obrigado, uma boa noite. Está 3858, redução para 1709, para o localizador, curva direita, proa 130, reporte estabilizado. 3-0, reportar estabilizado, até 3-2-5-8. Minuto, copia, Whisky, Charlie Mike. Polo 9, 85 da Gol, tá pronto para o táxi, número 76, 3:49, alterna Conf. Principal, pois India e Alfa, com temperatura 186, altímetro no 019, bom voo, boa noite, 85. Pátio, India Alfa, 186, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Com 1-6, 1-3, com 124 voando, autonomia é de 3:50, alterna com fim. Direita Índia e Alfa, constatada por 108.6, altímetro no 019, bom voo, boa noite, voo número 3. Direita Índia Alfa, 286 no ponto espera, ajuste 1-0-9, voo número 3. Na M310, desça para 2 no pé. Apresente voa 1, autorizada final do procedimento ILS X-Way. Segue tráfego na aproximação, agora 612 milhas, 320 com 1509 graus. ILS X-Way, assistente do tráfego da frente do M310. Estabilizado, 3258. 3258, completa final, torre 118, desce mal 612. 3862. Alfa Juliette, portão 08, 3662. Alfa Whiskey Charlie Mike, cópia. enviado para Serra Delta Charlie Oscar, com nível 120, via Golf 677 até Ilhéus, em Yankee Lima Hotel Ilhéus, após direto posição Arubi, Alfa Romeo Uniforme Bravo Indy Arubi, após direto Halit, Romeo Alfa Lima Yankee Tango Halit, e após conforme rota do plano de voo, decola da 17 com curva à direita, após decolagem na subida Coral, aciona 5433, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 612. Até confio pessoas a bordo, Whisky Charlie Mike. Gripe 5216 para posicionamento na remota 13. Whisky Charlie Mike, só confio PLB. No pátio 402, a porra do Whisky Charlie Mike, chama agora a torre 118, decimal 612, para acionamento táxi, decolagem, altímetro no 019, 1019, então bom voo e boa noite. Vamos, bom voo. Trip 5216 para o estacionamento no remota 13. Chegou a autorização, trip 5216. Após o parqueamento do Airbus da Sé, que está ingressando agora na Juliette para o 08. Após o mesmo parquear no portão 08, coordenação está livre na remota, chame táxi. Gente, após o plano 08, a gente coordena e inicia o 5216. Gol Salvador, gol 16, 13, decolado, cruza 1710. Gol número 3, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída Arco. Ok, para o confirme, 360. Afirmo, fora autorizado algum meio diferente do solo. Afirmativo. Galeão, nível 3620, está autorizado, via Pesolo 10, até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa, Papai, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, aciona 5470, controle 120, decimal 8. Galeão 360, Pesolo 10, até SMAP. Decola da 10, curva direita da El e da Brit, transponder 5470, controle 208, 5827 no portão 4. Quatro, chame pronto, pushback, West 5827. Chamara para o push, 5827. Solo, Salvador, boa noite, então 3858 na Eco Libro. 3858, via Alfa, foi Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para 03, são 3258. Trip já está livre na remota, sem táxi. Gente, 52 no meia. linha 310, livrou na frente, curta, ataque 6, Foxtrot. Linha 310, boa noite, via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Segue Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso, linha 310. Força aérea 2281, serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 090, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 885, né, fala pra esquerda da El, pode ver da. Boa noite, você tem contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após ler direto bridge. Beleza, bridge, boa noite, 85. Espera, 52, boa noite, obrigado, boa. Juliette, 610. Sou TR da Trip, o Xana 610 prossegue via Juliette, portão 612. Após o Trip, Juliette, 612. Uno número 3, chama agora o centro Recife. Uno 26, decimal 0, alterna 135, decimal 5. 60355, confirme. Afirma. Boa noite. Salvador, uma boa noite, Oceanair 6201, a informação certa. 216, contato radar na decolagem, sul para o nível 130 na saída da Conde. 130 da Conde, 5216. 10, até SMAP, Ecoserra Mike Off, Papai SMAP, pode conforme rota do plano de voo, rota 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridging, Bravo Romeo Indy Delta Eco Bridging, aciona 5474, controle 120, decimal 8. 6201, autorizado para o Rio de Janeiro Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Bridge, apesulou na 0 até SMAP, depois conforme o plano de voo. 5474 transponder, o controle de Salvador em 120, decimal 8. Após subida da El, Leda, e após direto Bridge, ok? Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge. Da El, Leda Bridge, conforme cotejado. Apesulou 1-0 até SMAP e depois conforme plano de voo. Correto, 6201, chame pronto, pushback. Camará, Oceanair 6201, posição a nossa é 5. Fala, Salvador, azul para 4071, sem informar a subida 3. Full destino por Campinas, será da Euleda Bridge. Bravo, Romeo India Delta Eco Bridge. Ah, ok, obrigado.